Você está ouvindo Fala Cidade. Você está ouvindo Rede de Emissoras Coligadas de Rádios ZYD 843, Canal 259, Rádio Itaipu FM de Marília, São Paulo, 99,7 MHz. ZYK 609, Rádio Clube de Marília, São Paulo, 1090 kHz. ZYK 622, Rádio Clube de Ourinhos, São Paulo, 820 kHz. ZYK 511, Rádio Difusora M de Presidente Prudente, São Paulo, 900 kHz. Emissoras coligadas. Direção geral Luciana Ferreira.